perca tempo. Assim que for possível, faça o impossível. Dispare, amor. Haja o que houver. Agarre com fervor quem você quer. Repare que a cada minuto gira o mundo e tudo pode se perder por distração. Saiba correr. Assim que for possível, faça o impossível. Dispare, amor. Haja o que houver. Agarre com ardor quem você quer. Repare que o tempo corre tão ligeiro. Se o amor preferir quem estiver à mão, saiba correr. Agarre, por favor, quem você quer. Compare, muito mais vale atrevimento que arrependimento. Haja o que houver. Agarre, por favor, quem você quer. Agarre com amor o que você quiser. Agarre com amor. Agarre, meu amor, que você quer.